Bem-vindos ao Acaso Podcast. Estamos na nossa terceira gravação desse podcast totalmente ao acaso. Tenho aqui comigo Gabriel e JP. Olá. E aí? É. E esse qual é o número? Já que o último foi o 54. É, é um bom terceiro, ponto. Bruno. Você tem que rodar um aleatório. Porra, mas aí fica difícil. Até inclusive essa é a primeira, né, questão de ordem. Qual que é o número desse podcast? Como é que a gente vai definir? Cara, como é que definiu o último? Definiu com o número que saiu do meu coração. Pois é. Foi isso. Foi do 54. Coração da Gabriela. Por que Bruno, 54, número... Gabriela? Por que não 54? Okay. Essa é a pergunta. Eu não tenho um número no coração. Isso é algo muito específico. Não sei. Não tenho um número. Você tem algum número no seu coração, JP? Cara, no momento não tenho, não. Pois é, eu não tenho. Talvez a gente grave o podcast, se pintar algum número especial nos nossos corações. Cabalístico. A gente... É. Talvez cabalístico, a gente... tá aí. A gente vai deixar o destino decidir, eu gosto. Exato, eu gosto. A gente vai encontrar o nosso número nessa gravação. Mas peraí, Bruno, oi. Você disse que há uma novidade nessa edição. Sim, sim. E qual é a nossa novidade? Nós tivemos uma boa sugestão do Ale Halloween, que é o nosso seguidor aí do Twitter. Um abraço pro Ale. Vou chamar de Ale porque é difícil falar o resto. Ele considerou e deu uma sugestão da gente fazer uma roleta também. É, usando a Wikipédia em português, porque tem muito artigo, né, brasileiro e provavelmente português de Portugal, específico da Wikipédia em português, que a gente não vai capturar com esse link que é específico do inglês. Então a gente vai fazer um alternado, vamos fazer uma Wikipédia global, Wikipédia português, e assim a gente consegue deixar bastante caótico, mas ainda assim capturando algumas coisas específicas nossas e de Portugal, e de Angola, e da turma toda que fala em português. Acho que é uma boa ideia. E as vilas de todos os lugares. Ah, sim. Não, isso é o básico. Acho que assim, depois que já gravamos dois, a verdade é que tem muito lugar no mundo e tem muita gente no mundo. Então, é o que faz todo sentido. Então, não esperava por isso quando tive a ideia, mas acho curioso. Tô muito curioso pra saber pra qual lugar iremos hoje. Algum palpite? Beleza. Qual continente acho que vamos visitar hoje? Cara, se eu tiver que apostar, eu aposto na Ásia, né, cara? É um bom deve ponto. Ter, né, concentração sim, de sim. Gente. Exatamente. Pois é. Com certeza teremos um lugar, provavelmente teremos uma pessoa, e aí fica pro universo decidir se teremos algo comestível. Um número. Um número importante ter também, exatamente. Antes da gente continuar aqui, vou dar as redes sociais justamente pra você poder seguir a gente dessas sugestões excelentes que tivemos aqui. Nós temos o nosso Twitter, que é o arroba aoacasopodcast, né? Você pode mandar um e-mail pra gente também no aoacasopodcast@gmail.com. Inscreva-se no nosso canal do YouTube, porque mais pra frente faremos isso ao vivaço. Inclusive, eu deixo no YouTube o vídeo do podcast em que você pode ver os artigos que a gente tá clicando, fuçando, basicamente, enquanto a gente conversa aqui. E temos também, nós estamos no Spotify, você pode procurar lá o Acaso Podcast no Spotify, que nós estamos lá pra você poder escutar os episódios. Então é isso, queria deixar logo esse alô aí pro Ale, que deu essa sugestão muito boa. E eles deram também um palpite de quantos artigos chegaríamos em algo conhecido. O Ale diz que em 150 artigos nós chegaríamos em algo. É o maior palpite até agora. E a Nicole, lá do podcast Senseia, também escuta a gente. Um abraço pra Nicole. Falou que em 55 artigos a gente chega lá. Esse é o palpite pro global, né? Eu acho que eu vou considerar esses palpites para a Wikipédia global. Agora que a gente colocou o português, talvez eu acho que vai ser um pouco menos, porque eu acho que a gente... Cara, eu tô aqui torcendo pro aleatório mandar a gente já no primeiro artigo pra uma coisa muito brasileira, sei lá, raça negra. É porque... Eu acho que tem mais chance, porque exatamente, tipo, a Wikipédia inglês, né? Uhum. A Wikipédia geral, a primeira, deve ter muita gente, como tem gente do Brasil, que faz artigos de coisa do Brasil em inglês para colocar nessa Wikipédia central, eu imagino que todo mundo do mundo faça isso também. Só que na Wikipédia em português, é Brasil, Portugal, mais meia dúzia, né? Então, assim... Exatamente. A chance da gente ter alguma coisa é bem maior. Mesmo que seja muito artigo também, mas é tipo assim, é muito artigo de coisas que estão bem ou mal mais próximas, sabe? Exato. Então... E em português, né, cara? O português é um belo idioma. Eu acho que palpite, pra ser aquele palpite otimista, tem que ser só pra global mesmo. Vai ficar no global, exatamente. E mesmo no global, dependendo do número de artigos aqui, chegaremos ao meu palpite de 11, né? Olha só. Então talvez nós teremos aqui hoje, que depende muito também, o número de artigos que a gente tira aqui depende muito do tamanho do artigo, do quanto a gente consegue tirar do artigo. Se cai um artigo do Raça Negra... Hã? Hoje vai ser só português? Não, hoje vai ser alternado, um geralzão e um português. E aí a gente vai indo. Ah, eu achei que ia ser só português tudo. Tipo, ia ser um programa português, um programa... Ah, entendi. Acho que não, acho que a gente pode variar no programa mesmo. Tá bom. O método desse podcast é um negócio de... o famoso whatever floats your boat, né? Ué. Que te divertir. Exato. Ah, outra coisa que eu tava escutando o podcast de novo, né? E vocês falam muito sobre isso, e eu só agora procurei pra saber o que que era. Vocês falam muito de adedanha. E adedanha não é algo que eu conheça. Peraí, como assim adedanha não é um negócio que você conhece? Na sua terra, Bruno, é o stop. É o stop. E vocês ficam falando de adedanha, adedanha. Eu falei, ué, então tá bom. Aí eu dei um Google, eu falei, cara, é o stop. Então tá bom. Pra vocês na sua terra. Tá bom. É. Na sua terra. Estamos região. Todos basicamente na distância de um bairro hoje em dia. Exatamente. Tá bom. Ouso dizer, evidentemente, que a Dedanha é um nome muito melhor do que Stop. Sim. De fato, sim. É um nome bem melhor. Mas é isso. Posto os recados todos. E tem a variação que eu já ouvi depois que eu vim pra cá, que é a Dedonha. A Dedonha? É. Okay. A gente no Rio falava adedanha, mas eu sei que em alguns lugares fala adedonha. Então, okay. Assim, é maravilhoso, cara. É a riqueza. Cara, a variação linguística do português realmente é uma coisa incrível. Por isso que temos agora uma versão, né, de artigos em PTBR, porque a gente merece, né? Por ah, não, cara, agora eu quero esse programa inteiro em PTBR. Ok, vamos fazer esse aqui em PT e vamos ver. Vamos. Vocês estão vendo a minha tela? Eu tô doida pra aparecer um negócio conhecido. Tá vendo minha tela? No... Sim, sim. Estamos. Beleza, excelente. Então, bora lá ao primeiro artigo em português, ao acaso. Ó, inclusive, lá no blog... Ah, Bruno! Calma, cara! Você tá muito nervosa, Gabriela! Cortou o suspense. Lá no blog agora tem um link aleatório em inglês, né, pro geralzão, e tem também o em português. Bruno é o João Kleber do podcast. Então para. Vamos, Gabriela, agora é pra você, cara, bora. Vai aparecer o João Kleber. Olha isso aí. Ah! Não foi algo. Não Olha foi só. Conhecido. Não foi conhecido. Vamos lá, Gabriela. Você tem que me ajudar. Não vou ajudar porque esse artigo tá incompleto. Joga aí pro inglês. Vamos pro inglês, então. É o que dá pra fazer. Não tô vendo o inglês, gente. Aí ficou bem complexo. Cara, é resumido. Resumido. Vou botar no Google. Ele tem basicamente uma linha e ele tem uma cacetada de referência, bibliografia e ligações externas, assim, é impressionante. Pois é, que coisa, não tem uma versão em inglês. Olha aí. Não tem nem foto. Não tem. Não, tem nada. Olha só. Tem o Rickofage aí, ó. É, então, tem o Rickofage, exatamente. Primeira coisa, né? É de comer? Olha, dá pra comer. Eu diria que dá pra botar na boca. Bom, se é uma gramínea. Se é uma gramínea, é da família da grama. Né? Exato. Então, assim, alguém come. Aquela famosa brincadeira que você fala pra pessoa, né? Pô, fulano, você nem é burro, você só come capim por esporte. Né? Exato. Mas antes da gente falar, vamos ver o título do artigo, né? É o tal do Agrostis valvata. Não tem nem nome, nome Gabriela, fantasia. Você que é a latinista de plantão? É Valvata ou é Valvata? Não faço a menor ideia, porque latim é um negócio que você só se supõe a pronúncia. Você não de fato tem a pronúncia. Sim, sim. É, mas eu imagino que seja Valvata, eu imagino. Mas é uma planta, é uma espécie de gramínea do gênero Agrostis, pertencente à família Poaceae. Eu não sei ler esses bagulho. Olha, pelo o mouse over aqui, me parece um capim muito básico. Muito do vagabundo, né? É, pois é. É uma grama. Porra, uma grama. Mas uma grama, assim, grama. Porra, grama tem em qualquer lugar. Não. Como é que pode uma grama que tem em qualquer lugar ter um artigo tão pequeno? Não é possível. Porque isso, ela só existe, Bruno. Ela não tem nada especial. Não, não existe. É possível, cara. Não tem uma imagem aqui, ó. Que isso, cara? Ela só existe. Ok, é um artigo de grama. Não é possível. Procurei por Agrostis Valvata no imagens do Google. Vamos lá. Não, eu gosto que lá embaixo tem um ícone de grama e tem escrito: este artigo sobre gramíneas, integrado no projeto Plantas, é um esboço. Aí, Gabriela. A oportunidade. Já tá na hora, né? A oportunidade de expandir. Tipo, a gente percebeu que o esboço tem literalmente uma linha de informação. Olha só que coisa louca, cara. É um negócio muito pouca referência até nas imagens do Google aqui. É. Mas tem o reficofage. Eu acho que tem o reficofage todo ali. Pois é. Vamos ver aqui o reficofage. Se bem que aqui, ó, tem... Além do não tem mais o filo. Tem superdivisão e divisão. Olha só. É porque aqui a gente tá... A gente já visto no inglês, né? Mas é o ramo de planta, superdivisão espermatófita, que já apareceu antes nesse podcast. Olha só. É. E a divisão magnoliofita. Magnoliofita. Não sei falar. Classe Liliopsida, subclasse Comelinidae, ordem Poales, família Poaceae, gênero Agrostis. Pois é uma grama bastante específica, não nos diz nada, não tem a versão em inglês, então... Gente, já deu, né? É. Já deu. Já deu. Muito gado, gosta de grama. Exato. Vamos então ao segundo ao acaso em português. Agora vai, hein, gente? Agora vai. Não. Ué, não, como agora, não? Agora, aquela pergunta. É de comer? É de comer. Esse é de comer, com certeza. Deixa eu colocar aqui pra turma. Nós temos aqui o Galeorhinus galeus. Cara, nada famoso... tem nome fantasia. Não, esse tem. Famoso cação bico de cristal. É o cação bico de cristal. Você já tinha ouvido falar? Não. Não, mas só porque ele tem um nome tão sonoro que parece famoso. Cara, pra mim, se você falasse, pô, você conhece o cação bico de cristal? Pra mim, você tá falando de jogador de sinuca, assim, sabe? Sim. É muito nome de jogador de sinuca, cação bico de cristal. A saudosa, o saudoso salão Bola de Cristal lá no Lago do Machado. Morreu o salão? É saudoso pra mim, porque eu vou lá há muito tempo. Ah, tá. Ele pode ser tanto nome de jogador de sinuca, como pode ser nome de cavalo também, de sabe? Nome de cavalo geralmente tem uns nomes muito esquisitos assim também. Sim. Eu acho maravilhoso o nome de cavalo de. Não, olha só, eu acabei de ver um negócio aqui, gente. É de comer? Até é, mas você não deveria, porque ele está em situação vulnerável. Ah, importante. No estado de conservação. Tem até mesmo aqui do lado. Vulnerável é aquele assim. É só um sinal amarelo, não é pra evitar. Tá, mas tá ameaçado. Ô, Paulo, você não vai comer um negócio vulnerável. Exato. Né? Não, eu não vou comer porque eu nem sei como é que você prepara um negócio desse. É então, peixe, cara. Peixe você bota no forno e tá pronto. Não é assim, não, cara. Tem peixe, tem peixe. Que isso, cara? Peixe é peixe, cara. Você pode comer até cru, Bruno. Ah, mas esse você não come ponto final, cara. Não, você pode comer, mas tem que ter um preparo especial. Ah, esse é o erro. Esse que tá é o erro. Querendo demais. É, e é muito aleatório, muito jogar com a vida. É igual aquela planta lá do norte, acho, do nordeste, que se você não deixa ela, sei lá, cozinhar por santos dias, ela te mata. Uma planta. É, ué. Aí não dá, cara. É muito jogar com a vida. Vocês querem ler o artigo? Eu posso só pra uma parte que eu já achei interessante aqui. Não, por favor. Ué. É, porque a gente falou do cação bico de cristal, né? Mas tá falando que tem muitos nomes comuns. E aí também, assim, também é conhecido pelos nomes de tubarão vitamínico. Porra, é É o tubarão que toma suplemento, né, cara? O Paulo Cintura, né? É cascarra. Olha! Perna de moça é maravilhoso. Perna de moça. Parece uma perninha de moça mesmo. É, porque ele é assim, fininho. Ele é fininho. Parece uma perninha de moça. Cação e dentudo. Dentudo. Cara, mas eu tô meio ensimesmada, é um ótimo termo. É. Eu tô meio ensimesmada aqui com o título Tubarão Vitamínico. Tubarão Vitamínico. O que isso quer dizer? Ele não parece ser um tubarão vitamínico. Ele tem muita energia, sei lá. Ele é rico em ômega 3, alguma coisa desse tipo. Ele é um tubarão fitness, né? Ele é mais fininho, né? Ele não é um tubarão branco, por exemplo, que é um monstro. Ele não é um tubarão. Gente, é um cação, gente. Ah, não, é um tubarão. Da família Triacidae. Tá bom. E tem na Argentina e no Rio Grande do Sul. Então é um tubarão aí mais do sul, mais água fria. É um sulista. Curte um chimarrão. Mas é isso, um tipo de cação. O cação é um tipo de tubarão, quer dizer, é um tubarão, como a gente já viu aqui, em estado vulnerável, então a gente não indica aí. Por favor, a pesca. Não, provavelmente a pesca deve ser ilegal, né? Não sei. Provavelmente. Mas dos nomes aqui, eu gosto muito de Cascarra. Cascarra é um nome legal. Eu gostei. O melhor nome dele é o Cascarra, pra mim. Interessante aí, porque na parte do nome binomial dele, né? Certo. O nome do artigo, né? Como ele é popularmente não, como ele é cientificamente conhecido, né? O Galeorhinus galeus. Sim. Tem ali no último, última linha do quadrinho, dizendo que quem deu esse nome pra ele foi o nosso amigo Lineu, que a Gabriela já comentou aí sobre o Lineu, outro programa, né? O cara que inventou essa classificação que eu detesto aí, do Reficofage. Uhum. É um dos originais do Linneus aí. Olha, um dos originais do Linneus é ótimo. É o pai da taxonomia moderna. É muito bacana a gente pensar que o sistema taxonômico do Linneus foi um negócio que ele foi compilando ao longo dos anos, e basicamente com as amostras que ele conseguia de, enfim, museus de história natural, coisas que vinham chegando pra ele e tal, e discípulos. Mas assim, não era essa festa que é hoje, a facilidade que a gente tem hoje em compilação. Então, é até meio raro que seja uma coisa, que seja um original do Linneu, olha só, veja bem. Quem diria? Já que estamos falando aí de animal, a gente tem aqui, né, o nosso famoso amigo Reficofage. Vocês lembram da classificação da gente? Aonde que a gente. Até onde a gente vai em comum com esse bichinho aí? Não, acho que não, cara. Nossa, eu sou péssimo nesse negócio. Bom, cordata com certeza. Exato, é onde para. É onde para. É onde para, porque depois já é peixe, né? A gente vai até cordata. Sim. Somos animais e somos do filo dos cordados, famoso filo dos cordados. Ou seja, tem uma simetria bilateral. Sistema digestivo completo, etc, etc, etc. Tem perna de moça, se for moça. Tem muito, nem tudo pode ser também, nem tudo. Então, ó, eu vou aqui ler também, que eu acho que é importante essa parte, da descrição dele, tá? O animal pode atingir 2 metros de comprimento, possuindo corpo prolongado, cinza azulado, focinho pontudo com dentes grosseiramente serrilhados e nadadeiras dorsais e caudal com pontas negras. Então, assim... Se você estiver no mar e for mordido por um tubarão, se ele tiver todas essas características, ele pode ser o nosso amigo cação bico de cristal. Ele pode ser, exato. Então, assim, na hora que ele estiver te mordendo, presta atenção se as nadadeiras têm pontinhas negras. Digamos que você pós-pandemia pensa, puxa, vou passar um verão em Santa Catarina. Isso. Né? Vou passar no verão em Santa Catarina e tal, e tá lá no mar, e de repente, eis que... Eu nem sei se esse tubarão ataca seres humanos, provavelmente não, porque a maioria dos tubarões não atacam. E a gente tá aqui falando do pobre perna de moça à toa. Com o incentivo certo, qualquer um ataca. Fica lá cutucando o tubarão com a vara curta nesse lugar que te ataca. Claro que ataca. Ele tem a possibilidade. Exato. Os dentes grosseiramente serrilhados, eu acho que... Eu gostei de grosseiramente serrilhados. Faz um estrago. Mas, enfim, não é um artigo que a gente conhecesse, porque ninguém aqui é entendido de peixe, pelo menos não a esse ponto, né? Exatamente. Não foi dessa vez. Não foi dessa vez. Bom, fica aí então o Cação Bico de Cristal. Nós tivemos planta, tivemos um animal. A gente tá diferenciado. Mas como que a gente chegou mais perto? Que é um negócio que tem a recorrência ali, Argentina, tudo Brasil. Sim. Mas é o que eu tô falando, cara. Quando a gente tá lá na Wikipédia português, fica mais fácil. Porque a gente reduziu do mundo todo pra uma escala bem menor, né? Exato, exatamente. E tubarão, o próximo vai, gente. O próximo vai. Eu tô acreditando que hoje vai sair um negócio que a gente consiga opinar. Ok. Excelente. Então bora lá então para mais um artigo ao acaso em português. É agora, hein, Gabriela? Agora. Ah, não. Quê? Ora, Brasil. Não me decepciona. Eu conheço. Eu conheço também, mas podia ser conheço mais legal. Por quê? Por um motivo que a Gabriela não gosta. Não vai gostar. Fórmula 1. Exatamente. Cara, eu não faço ideia do que vocês estão falando. Esse artigo vai servir pra gente falar, Gabriela, da Fórmula 1. Porque da Petronas mesmo. Tá bom. Então, peraí, deixa eu entrevistar o. Vai. Depois eu vou aqui, sei lá, jogar a paciência enquanto vocês falam. Sobre o que é esse artigo? Qual a categoria desse artigo? Ah, eu diria que é... Primeira coisa, é de comer? Não é de comer. É de comer. Não é de comer. Esse não dá pra nem pôr na boca. É verdade. Beleza, o que é? Estamos no artigo da Petronas. O que é a Petronas? E o que vem a ser Petronas? É a empresa estatal da Malásia de petróleo e gás. É, grosseiramente. É a deles da Petrobras. Isso, é a Petrobras dele, exatamente. A Petróleo Brás. Petrobras, né? Da Malásia. É concorrente da Petrobras. Exatamente. Só que da Malásia, é fundada em 17 de agosto de 74. E é isso. É uma empresa totalmente estatal que tem todas as reservas de petróleo e gás. E ela é uma empresa estatal e que é da Malásia, eu não sabia nem dos dois. Também não. Eu sabia que era de petróleo, porque, né, Petro, a gente faz algumas conexões. Eu sabia que era lá da Ásia, tal, Petronas, blá, blá, mas assim, que era especificamente da Malásia, isso eu não sabia. Eu também não sabia que era de lá, não. Eu sabia que era de petróleo, mas... E como conhecemos, então, Petronas, JP? Tem aqui, ó, tem especificamente uma linha só, literalmente uma linha, dizendo, na área esportiva, a Petronas atua desde 2010, como a principal patrocinadora da equipe de Fórmula 1, Mercedes. Então, assim, se você viu o nosso amigo lá, Lewis Hamilton, correndo, fazendo lá o seu vrum-vrum, né? Você viu estampado no macacão, no carro, Petronas. Não é uma imagem, não é um nome estranho pra você. Eu vou anterior a isso. Na verdade, Petronas, eu lembro da Petronas porque ela era a principal patrocinadora da Sauber, durante muitos anos, era Sauber Petronas, era o nome da equipe. É verdade. Então, já sabia, de fato. Naming rights, né, sim, botava lá bonito e tal. Mas é isso, é uma empresa malaia, de estatal, de petróleo. Tem muito dinheiro. Morra, petróleo deve ter dinheiro pra caceta. Tem essa parte aqui, tem essa imagem aqui desse prédio aí, que é bem... inusitado, sim, né? Uhum. Petronas Towers, que figura entre os 10 maiores arranha-céus do mundo. É aquele aquele famoso dois lá de Kuala Lumpur, que o Tom Cruise escalou sem nada? Não teve isso? Eu acho que é, não. Eu acho que é. Tem uma foto aí no artigo. Pois é, eu acho que é. O Tom Cruise escalou sem nada, com o poder da cientologia? Ele teve uma Missão Impossível, né? Que ele faz as coisas... Sem dublê, né? E eu acho que uma das cenas, não era ele escalando tudo, mas tinha uma cena na área externa do prédio que ele fez ele próprio, sem proteção, sem bosta nenhuma. Só ele grudado só lá com os negocinhos. Confiando nos poderes superiores dos ETs da cientologia. Exatamente. Eu acho que esses prédios da Petronas figuraram aí no Missão Impossível. Mas é isso, é uma campanha... Assim, eu tenho zero interesse em companhias petrolíferas, então... Mas foi a primeira vez que, tipo assim, lendo só o título do artigo, eu falei, Ok. Não, peraí, 2 de 3, porque eu podia ficar no título até amanhã e eu ia achar que Petronas é, tipo, a prima distante de Petrópolis, a minha cidade, não sei. Você não acompanha o Jurumbrum, tá vendo? É uma falta na sua vida aí. É uma falta na minha, é um rombo na minha educação, né? Eu não acompanho a Fórmula 1. Exatamente. Agora, dá pra ver aqui no artigo inglês, né, que é isso, né? Às vezes o português é muito breve, né? Mas o inglês ele explana um pouco mais e tem, claro, né? Como você poderia sempre esperar de uma empresa de petróleo. Tem vários casos de crimes de guerra no Sudão. Nossa! Pois é, coisa. Eu achei que você ia falar casos de crimes ambientais, né? Crimes de guerra. Ah, mas deve ter também. Aí. Aqui são war crimes em Sudão, mas deve ter crimes ambientais também, né? Meu Deus, meu nível. Olha, tem Deus. Muitos crimes reportados. Deus. Olha. Pilhagem, destruição, que isso? Enfim. Não estou acusando, mas está aqui no artigo da Wikipédia e como se trata de uma empresa petrolífera, tipo, né? Não estou acusando, porém tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tem 8 parágrafos sobre crimes de guerra no Sudão praticados por essa empresa na Wikipédia em inglês. Mas não estou acusando. Não estou acusando. Isso. Assim, leiam e tirem suas próprias conclusões, né? Mas é isso. Tudo que a gente puder fazer para, né, acabar com o Pedro. Exatamente. E também para dar um... empurrar um pouco mais o mundo para energias renováveis, eu acho que é uma boa oportunidade. Fica aí a Petronas. Mais alguma coisa para falar sobre a Petronas, sobre Malásia, sobre crimes de guerra? Na crimes de guerra não tem muito para falar, mas pelo menos na Petronas e na Fórmula 1 investiram bem, né? Investiram na Mercedes, tá ganhando. Tá ganhando, tá vencendo. Tá ganhando. Pois é. Eu não lembro dele direito no carro, mas não me parece... Esse logo aqui, Petronas, não é algo que eu bateria o olho e saberia só pela fotinha, né? Pelo desenhozinho. Petronas eu sei só pelo... Eu já tinha visto esse logotipo nos carros, uhum. Mas eu não tinha ligado o nome à pessoa, entendeu? Pode crer. Porque também tem até a marca escrito Petronas, o nome por extenso mesmo, não tem só o logotipo. Exatamente. Petronas, então, Gabriela. Pô, que ótimo. Vivendo e aprendendo. Pois é. Nossa. Gabriela não. Tem sempre um artigo que a gente comenta muito que a Gabriela não fica feliz. Já percebi essa tendência também. Acho que a gente inaugurou aqui a categoria de empresas, né? Que deve ser bastante sem graça. Né? Cara, na minha cabeça eu já inaugurei a categoria artigos que a Gabriela odeia. Empresas. Eu fiquei pensando nisso. Pô. Que tipo de empresa vai aparecer aqui e a gente vai adorar? Ai, difícil. Bom. Ben Jerry's, porque é sorvete de hippie. Pode ter umas coisas de sorvete. Sorvete de hippie. Agora, petróleo realmente não vai. Não é o. Petróleo você não vai ter nenhuma gente boa aparecendo aqui. Exatamente. Petróleo só é legal no filme Armageddon, porque tem a galera lá da né? Do Bruce Willis, que faz lá a extração de petróleo. E a turma é boa. Eu achei que você ia falar que petróleo só é legal no passado, porque era dinossauro. Bom ponto também. Petróleo são os defuntos de dinossauro. Exatamente. Bom, seguimos então para o próximo artigo em português? Vambora. Por favor. Então vamos lá. Ao acaso. Agora vai. É importante. Antes que a Gabriela durma, né? Exato. Olá! Que maravilha! Que coisa mais específica! Que coisa mais específica! Ué, essa é a ideia! Tá bom. Eu comecei a ler, né? Primeira coisa, que ele não é de comer. Não é de comer. Não. Mas assim, eu comecei a ler, eu fiquei assim: Campeonato Asiático de Atletismo de 2013. Eu falei, ok, é específico. Só que aí eu li, salto com vara feminina. Dizem, cara, tá falando de uma modalidade específica. De um campeonato específico. De um campeonato específico em um ano específico. Dentro de um ano específico. Cara, eu não sabia nem que isso era possível. Será que esse artigo não viola a feitura de artigos da Wikipédia? Eu espero que não, porque senão a nossa leitura vai estar invalidada. Vamos chamar o VAR aí pro Tem muito artigo específico de campeonatos específicos de anos específicos, na verdade. Tá bom. Tem. O que podemos dizer sobre o Campeonato Asiático de Atletismo 2013, salto com vara feminino, Gabriela? É com Olha, você, sempre, vai daí! Cara, eu sempre quis saltar com vara, assim, era só isso que eu queria dizer. Que de todas as modalidades do atletismo, salto com vara é realmente um negócio que vive no meu imaginário por conta de Caverna do Dragão. Legal, bom ponto. Eu sempre quis saltar com vara, né? Porém, eu nunca que eu morro de medo de alturas, tá maluco? Os caras pulam muito alto, as meninas viajam. Passou de 2 metros, já tô com medo. Que isso? Ah, eu ando de perna de pau, então. É mesmo? Que era que só... isso, cara? Pior que é. Radical. É, eu acho que era só, tipo, um pulo a mais da perna de pau, assim. É, deve ser uma adrenalina engraçada. Mas, João Paulo, você que teve de fato atletismo na escola, porque eu vim de escola que não tinha nem educação física direito. Meu histórico de atleta. Olha o cara. João Paulo, você é o histórico de atleta. É, conta aí pra gente das suas experiências no salto com vara. Vai saltou com vara? Não, eu nunca fiz salto com vara, certo. Principalmente feminino, né? Até por sim. Limitação. Eu já tô mentindo. Cara, e eu não lembro de ver salto com vara no colégio. Eu lembro de salto em altura, que é um negócio que pra mim é uma galera que faz mágica, assim, porque a elevação, o movimento de elevação que eles fazem parece surreal. E o salto triplo, né, que é com aquela famosa caixinha de areia, né? Não, tipo, sim, sim. O sonho dos gatos, assim. Mas salto com vara eu não lembro de ter, na verdade. Eu acho que não tinha. Talvez porque para jovens adolescentes um erro fosse mais perigoso do que os outros, né? Se em vez de cair de uma distância de 2 metros de altura, você cai de 6 metros. Então talvez seja por isso. Não sei. Não lembro de ter. Mas enfim, é uma modalidade que eu acompanho tudo de atletismo, né? Nas Olimpíadas. Ah, sim. E aí no artigo, né? Não participou porque é o campeonato... É, asiático, então ela não participou, mas aí fala dos recordes que existiam na época, os que eram vigentes na época desse campeonato. Boa. E tem um nome conhecido aí para quem acompanha o esporte, que é a lenda do salto com vara feminino, que é a Helena Zibaieva, né? Verdade. Essa eu conheço. É uma lenda, talvez uma das grandes atletas do atletismo como um todo, atuando nesse século XXI, né? Então, assim. É um puta nome que já bati o olho, já reconheci aí. E aparentemente, o grande nome asiático do esporte, eu vou obviamente errar a pronúncia, então vocês me desculpem, mas é a tal da Gao Xuying. Tá? Xuying. Que ela tinha tanto recorde da competição quanto recorde asiático. E a gente vê aí logo abaixo que a atleta Li Ling bate o recorde da competição, ficando 1 centímetro acima do recorde da Gao Xuying. Então, bonito. É sempre algo que a pessoa que está assistindo uma competição de atletismo, né? Tá vendo? Tipo assim, tem aquela competição que, assim, ok, alguém vai lá e ganha e tal, e é legal, né? Sempre tem alguém que vai ganhar. Isso é legal. Mas você quer ver um recorde sendo batido, né? Então... Eu lembro que quando eu vi o GP Brasil de atletismo, né? Na época que eu fazia atletismo, eu fui ver todos os GP Brasil de atletismo, isso num período de 2, 3 anos, e eu não vi nenhum recorde ser batido. Eu fiquei assim, que isso? É ilegal, mas assim, né? Você quer recorde sendo batido? E eu não vi nenhum recorde sendo batido. É porque o recorde sendo batido é a história sendo reescrita, né, cara? Então você participa daquilo, você assiste aquilo, né? Os livros serão reescritos, os artigos da Wikipédia terão que ser revistos, né? Então você vê, por exemplo, a Zibaieva, ou Kubica, né, que já é uma geração pra trás, mas é o grande nome do masculino, você vê esses caras batendo recorde ao vivo pela TV, é um troço impressionante, porque assim, cara... Nenhum ser humano, no caso da Zibaieva, nenhuma mulher, chegou nessa altura, nessa modalidade, sabe? Então, tipo assim, ela tá atingindo uma altura que não se pensava ser possível até então. É um troço fantástico. É, eu, pelo menos, é da hora. Gosto dessa coisa do recorde do esporte, né? Uhum. Mas a Gabriela tá comigo nessa altura que eu... Mas podemos dizer que ninguém assistiu esse campeonato asiático de atletismo de 2013, né? Acho que não. Não vimos. Não vimos. É. Mas acho que é legal, pelo menos, a gente só passar aqui as vencedoras, né? Nós tivemos, como o JP falou, a Li Ling ganhando ouro, chinesa. China. Em segundo lugar, na prata, a Ren Mengqian. Posso estar falando errado, da China também. E o bronze foi para a Sukanya Chon Xuende, eu acho que é assim, da Tailândia. Então aí o salto de vara em 2013, salto com vara feminino, que foi sediado em Pune, na Índia. Olha aí. Excelente, salto com vara, jamais saltaria. Dia 6 de julho de 2013, então assim, minha pergunta pra mesa. Ah, pronto. O que vocês estavam fazendo em 6 de julho de 2013, enquanto essas atletas fantásticas estavam competindo aí em Pune, na Índia? É, julho de 2013. Não... 6 de julho. É, 6 de julho, não vou saber. Mas julho de 2013 não foi quando teve a tal das passeatas no Brasil, que, etc. Foi junho. Junho? Julho, então, eu devia estar, sei lá o que eu tava fazendo. Eu faço a menor ideia. 2013 foi um ano muito, muito que eu não lembro de nada. Só lembro disso. Provavelmente tava respondendo e-mail, né? Ah, com certeza. Respondendo e-mail, isso é o básico. Céu tranquilo, falando bobagem, alguma coisa assim, nada muito específico, não me recordo. Gabriela, o que você estava fazendo em julho de 2013? Não, eu fiquei até chateada com essa pergunta, porque, tipo, um ano praticamente sem sair de casa, e em julho de 2013 eu tava aproveitando o verão europeu, assim. Excelente. Tipo, Foi um negócio que me deixou meio triste. Então, assim, não quero nem falar a respeito, porque estou deprê. Vamos mudar de assunto, eu não aguento mais falar de esporte. Vamos. Cara, mas a Wikipédia tem muito esporte, porque esporte... Caraca! Gera muito registro, né? É... Me vê... Sério, pelo amor de Deus, me vê uma vila no meio do nada. Pois é, cadê a vila? A vila é só no global, vila, cara. No meio do nada. A gente pode ver se Pune é uma vila. Não é uma vila porque... Não, exato. Bom, bora então para o próximo artigo ao acaso em português. Agora vai. Minha santa... Olha o que temos aqui, senhoras aí, e senhores. Aí a Gabriela gosta, hein? Olha só. Ixi, Mali. Gabriela, a entrevista, vai. Bruno, é de comer, Bruno? Não, mas ele pode comer. Bruno, qual o nome do artigo? 3C186. Beleza, e o que é um 3C186, Bruno? É um buraco negro supermassivo localizado cerca de 8 bilhões. O editor coloca a inserção do Supermassive Black Hole. Black Hole do Muse, pois é. Pois é. Fica na constelação de Lince, olha que informação interessante. Olha que beleza. É, pois é. Não... E já temos o nome, quer dizer, melhor dizendo, a numeração. Boa, exatamente. É verdade, isso é 3C186, olha só. Olha que maravilha! Excelente. Ela chegou cabalisticamente. Podia ser um mero número, mas não é. É 3C186. É claro, né? Exatamente. Deixa eu ver se tem. E não tem esse artigo em inglês, cara. Só tem em português. Por que teria? Será que, de repente, esse já tem um nome mais... menos científico? Não sei. Cara, mas eu gosto que tem uma categoria buracos negros supermassivos, olha só. Que beleza. E, tipo, algum editor da Wikipédia em português, o cara é muito fã do Muse, e ele falou, caralho, eu vou procurar nas revistas científicas todos os buracos negros supermassivos já catalogados e vou botar tudo na Wikipédia, porque eu sou desse, sabe? Eu respeito esse cara. Pois é, é um buraco negro supermassivo. Gabriela, o que é um buraco negro? Porra! Por que você pergunta pra mim? O JP falou que você... Faz o mouse over do link. O... É que o JP falou que você era especialista, eu achei que eu tava levantando pra você cortar. Veja, eu gosto do noticiário de astronomia. Ah, eu acompanho o noticiário de astronomia. Inclusive, hoje saiu a notícia de que a moléculas de água por toda a superfície da Lua. Vamos datar o podcast. Exato. Vamos datar o podcast, vamos. Porque afinal de contas... Ninguém vai saber por 3C186 quando esse podcast saiu. Então saiu hoje, 26 de 10 de 2020. Exatamente. Ah, o buraco negro supermassivo, ele é no centro de uma galáxia. Porque o buraco negro mais comum, vou dizer assim, é aquele que tem, né? É originário na estrela, não é isso? Uma massa elevada e tal. E esse não, é de galáxia. Então o bagulho deve ser supermassivo. Não, peraí. Todo buraco negro se origina do colapsamento, isso não tá certo. Do colapso de uma estrela, não certo. De uma galáxia. Mas os buracos negros supermassivos costumam ser encontrados no centro de galáxias. Eu não sei se a nossa galáxia tem um buraco supermassivo no meio ou só um buraco comum, assim. Desde que você pode cair na rua. Exato. O buraco negro comum é maravilhoso, né? Tem, sei lá, turma da Mônica, bueira aberta, e você cai. Cara, às vezes abre uns buracos muito absurdos, umas fossas gigantescas assim no meio do nada. Já viu isso? Uma rua, de repente, cratera enorme. Porque cede a Terra, né? Não é um buraco negro, mas talvez seja o mais próximo. Não é um buraco negro. Eu fiquei preocupado, na verdade, lendo aqui, a única linha que esse artigo tem é que ele está localizado a cerca de 8 bilhões de anos-luz da Terra. Então, assim, é logo ali, né? É logo ali. É menos de um universo de distância, meio universo de distância. Sabe? Uhum. Logo ali. Cara, esse lance de buraco negro me causou tanta angústia existencial quando eu tinha, sei lá, uns 10 anos. Foi um negócio que me deixou tão sem dormir. Foi uma das matérias mensalizadas da minha vida. Foi quando eu descobri que havia um buraco negro no centro da Via Láctea, assim. Isso me causou uma agonia tremenda. Porque, obviamente, se eu não sei como buracos negros funcionam hoje, eu, obviamente, não sabia como buracos negros funcionavam quando eu tinha uns 10 anos. E eu achava que, tipo, a Via Láctea inteira ia pra dentro do daqui a 6 meses. Né? Exato. Porque é isso, né? Tipo assim, cara, alguém fala pra você, olha, tem um buraco negro no centro da Via Láctea. E vai embora, né? O cara vai embora. É pra me preocupar, né? Porque assim, é que nem falar assim, cara, não, tem um buraco negro no centro do Rio e você tá em Jacarepaguá. Tipo, pra você, não é uma preocupação que você tá muito longe, cara. Exatamente. Jacarepaguá é longe pra caramba. Então assim, não precisa... Cara, mas eu acho que esse é um problema... do ensino episódico de ciências, em vez de um ensino continuado e narrativo das ciências. Eu tô aqui inventando termos enquanto eu falo. Mas eu tô falando minhas palavras lindas. Mas é isso. Te ensinam que buraco negro é um negócio do qual luz e matéria não escapam. E que suga tudo que tá em volta e se alimenta e destrói planetas e destrói basicamente tudo que entra no horizonte de expectativa, sei lá como é que chama. Até o tempo, né? Até o tempo. Horizonte de eventos, obrigado. Horizonte de expectativa é outra coisa. Pois é, te ensinam isso, mas não te ensinam que... Calma lá, minha filha. Existem buracos negros no centro de praticamente todas as galáxias e nenhuma galáxia vai ser, de fato, tão afetada por isso. Porque não vai sugar tudo, tipo, não é um ralo. Sim. Né? Quer dizer, é um ralo, mas não é um ralo tão poderoso. Não, e aquela parada, né? O ponto de horizonte de evento que realmente tem atração da luz, por isso que a gente não vê ele, por isso que no telescópio ele é um ponto negro, blá, blá, blá, blá, é tipo, é a partir de uma certa órbita, sabe? É tipo assim... Você pode muito bem ficar, tipo, de longe do buraco negro, dando tchauzinho pra ele, se você estiver fora da órbita dele. Então, assim, ok, sabe? Exato. É claro que, calma, assim, um buraco negro supermassivo, ele é respeitável, né? Ele é respeitável, ele gera música, é outro outro papo. E ele tá perto da constelação de Lince, que não é uma constelação que a gente vê, porque geralmente é do norte, né? Hemisfério norte. É, hemisfério do Celestial e Norte. E também não é uma constelação famosa porque não é uma constelação de signo. Então ninguém é do signo de Lince. Então, sequer é um animal que a gente, né, conhece muito bem, Lince. Exato, nem a gente é familiar, pois é. Exatamente. Exato. Pois é. Tem isso também. Excelente. Artigo super breve. A Gabriela falou da coisa que dava pra ela, como é que era? Era angústia existencial. Angústia existencial, né? Mas uma coisa que realmente é legal pra dar angústia existencial, porque aí faz sentido, é o conceito científico que eu adorei, que eu descobri, sei lá, ano passado, talvez, ou 2 anos atrás. Pronto, lá vamos nós. Que é o nosso amigo decaimento do vácuo. Não vou explicar agora pra não ficar discursando sobre ele, mas procurem aí decaimento do vácuo, vacuum decay, é um assunto muito divertido. Procurem a palestra da Kate Mack no YouTube sobre decaimento do vácuo, sobre vacuum decay. É bonito, que... é bonito. Poético. Não, João Paulo me fez assistir esse vídeo numa manhã de Páscoa. Que delícia. Foi lindo. Nossa, assim. Foi traumático, totalmente... eu nem lembrava disso. Eu lembrava. Foi um negócio totalmente fim dos tempos, apocalipse, que a gente não pode reverter. E um dos modos de se desaparecer do mundo, assim. É. E isso numa manhã de Páscoa. Foi muito bonito. É basicamente uma teoria que diz que o universo pode acabar a qualquer momento. Só que se isso realmente acontecer, não tem nada que a gente possa fazer a respeito. Então tudo bem. A gente não vê nem chegando. A gente não vê nem chegando. Então, assim, ok. Não adianta nem se preocupar. É uma das possibilidades do fim do universo. Uhum. É uma das possibilidades menos prováveis, porém, que pode acontecer a qualquer momento. Então, por exemplo, tem a coisa da expansão infinita, até que tudo fica um troço gelado, né? Sem calor. É, tem a retração infinita, até que gera um anti-Big Bang. Tem várias possibilidades de fim do universo. Só que todas são muito pra frente, né? Em termos de tempo, né? Só que essa não. Essa pode acontecer a qualquer momento. Essa pode ter acabado de acontecer lá no cu do mundo do universo, agora, enquanto estou falando. E tá chegando, né? E tá chegando, e a gente não vai perceber. E é ok, sabe? Ok. Tá aí. Que gostoso. Acho, é um negócio legal pra pensar, que é bacana, assim, quebra-cabeça e tal. É legal. É legal. Olha só, é legal. O 3C186 tem essa foto aqui tirada pelo Centro Observatório, né? Temos uma foto. Julgo que seja o que está no meio, né? No centro. Então, nós temos pelo menos uma fotinho aí desse buraco negro supermassivo. De Maria, a gente foi longe. Não, mas aqui tá falando, calma aí. Aqui tá falando que é um cluster de galáxias com quasar no meio, que não é exatamente a mesma coisa. Não. É, não é a mesma coisa, mas tá como 3C186. O nome. E tava. Ah. É. Olha. Será que nosso amigo Wikipedia em português mentiu pra gente? Será? Será que a gente vai precisar... Oh. Aí é duro, hein? A gente tá aqui já apegado a isso. É, pois é. Já estávamos íntimos do buraco negro, da constelação de Lince. O buraco negro da Lince. Ai, meu Deus do céu, que piada horrível. Ai, ai, ai. Bom, vamos ver o que a nossa amiga NASA tem a dizer. A NASA? Olha. A NASA. A NASA, aquela entidade americana que deveria estudar o brasileiro. A NASA. Tem esse aqui, o Hubble Space Telescope, falando do 3C186, basicamente, que é o resultado, né, de duas galáxias colidindo, basicamente, né? Se juntando. E aí tem dois buracos negros supermassivos também no centro. Tem. Cara, o importante é o buraco negro tá lá. Tá lá. Então, tá bom. Tá rolando. Tudo bem. Isso não invalida a nossa discussão. Exatamente. Tá rolando. Não, uhum. Excelente. É, que tal a gente fazer o último, então, antes que o universo acabe? Saideira. Bora. Ativa a casa. Opa! Ah, não! Que é? Caralho, que maravilha, gente! Olha só, eu me recuso a fazer outro programa com enciclopédia gringa. A gente vai fazer só enciclopédia brasileiro, porque eu não tenho condição de dar conta. Bruno, nosso próximo artigo, o artigo que fecha esse episódio, é de comer? Não, não é de comer. Qual é a categoria? categoria? Categoria. Olha, listas? Listas é maravilhoso. Lista. Acho que a categoria... É a categoria muito comum do... Não, é pessoas, mas é uma lista de pessoas. Tem razão, é uma lista. É. Lista é uma categoria comum na Wikipédia, porque, de novo, registro de coisas. Sim, sim, sim. Tá bom, tudo bem. Qual é o nome do artigo? Lista de vereadores de Seropédica. Gente. Gente. Não, primeiro, acho que assim, situa a gente. O que é, onde é Seropédica? Não conheço. Cara, Seropédica é um município do Rio. Certo. É um município do Rio. É um dos municípios mais novos do Rio, se não me engano. Uhum. Que ele saiu de quê? Ele saiu de Queimados? Não, acho que Queimados é novo também. Ele saiu de Itaguaí, talvez. Mas, enfim, ele é um município que emancipou não faz muito tempo, não. Uhum. Tá? Então, assim, que eu lembro de falar no colégio Da emancipação, né, da criação do município de Seropédica. Então, não é algo, tipo, início do século XX, é algo anos 80, 90 pra cá. É, uhum. E é um dos, sei lá, menores e mais pobres municípios do Rio de Janeiro. Certo. Mas o que é uma Seropédica? Por que isso dá nome para a cidade? Vocês sabem? Ai, não faço a menor ideia. Ok, então vai ficar um dia, quando chegarmos no artigo da Seropédica, a gente descobre por que é Seropédica. Exato. Quando a gente for falar especificamente da cidade de Seropédica, a gente descobre isso. Conhecida por alguma coisa, você sabe, da Seropédica? Já foram pra Seropédica? Sim. Certo. A Gabriela já, inclusive, já, é verdade. Sim, já fui. A Seropédica, na verdade, é conhecida como lar do campus da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, a UFRRJ. Salve para quem é alma mater da UFRRJ. Eu fui fazer um concurso lá uma vez, não passei, mas o concurso também foi anulado depois, então tudo bem. Certo. Mas Seropédica é basicamente uma cidade que tem o campus da universidade, assim. Tem, é uma cidade cortada para uma rodovia, então é uma cidade pequena, sabe? Que meio que... Eu imagino que muito da economia revolva em torno do campus. Eu imagino. Uhum. Certo, excelente. Eu acho que esse artigo é muito oportuno, na verdade, porque a gente tá, né, a postos de outra eleição. Exatamente, plena época de eleição para vereador. Então essa lista inteira aqui... Inclusive é importante frisar, tá? Não estamos fazendo nenhum tipo de aval ou crítica a político nenhum. Exatamente. Este programa não é político como todo. Uhum. Partidário. Porque tem isso, né? A gente tá no período já, não sei se já começou a época de... Já começou, tem propaganda eleitoral e etc. Propaganda eleitoral, pois é. Você não pode mais usar mídias como podcasts e afins... É mesmo? A fazer propaganda política, então rapaziada, assim, tem uma restrição aí, então assim, a gente não está falando a favor ou contra nenhum candidato ou vereador corrente, tá? É só pra ficar claro aqui. Excelente. A gente pode pelo menos sacanear os apelidos dos vereadores. Não, isso é obrigatório, na verdade. Eu acho que sim, olha o nome do deputado, podemos. Antes de falar dos apelidos, que aqui você tem o nome do candidato, claro, mas tem escrito qual é o apelido de cada um. É, que é o que vai na urna, geralmente, né? O que aparece na urna pro eleitor. Mas uma coisa que eu acho muito interessante aqui é frisar o número de votos com que cada um foi eleito em 2016. Uhum. Tipo, pelo menos aqui o primeiro e o décimo, né, que são os 10 vereadores de Seropédica, o primeiro foi eleito com 1.605 votos. Uhum. Quanto que o último precisou de 617 votos para ser eleito. Olha que coisa. É quase uma eleição de síndico em São Paulo. Uhum, é verdade. Se você tiver. Né? Então é incrível isso. Incrível. São 10 vereadores, né? 10 vereadores. E a Gabriela queria ler aí o nome que aparece na urna desses candidatos que foram eleitos em 2016. Claro, claro. Cara, então, o meu favorito é o nono candidato. Que tem um nome pouco usual. O nome dele é Cizenando. Uhum. S-I-Z-E, Nando. Certo. Fernandes Paixão, o Nando Paixão. Nando Paixão é muito nome de cantor de brega, né? Ah, sim. Tem um bom potencial, com certeza. Cantor de pagode, né? Cantor de pagode, grande Nando Paixão. Ou ele pode ser primo do Wagner Love. Também, pode ser. Pode ser. Exatamente. Qual o seu vereador favorito dessa lista, João Paulo? Meu vereador favorito. Porra, o meu com certeza, mas assim, com certeza, é o Dedé Bananeiro. É o Dedé Bananeiro, exato. Dedé Bananeiro, que nome sensacional, cara. Em termos de nome, é bom você deixar falar, a gente não sabe a plataforma do cara. Grande Dedé Bananeiro é um nome sonoro, né? Um nome chamativo. Não posso avaliar a qualidade política do candidato. De nenhum deles, jamais. Nenhum deles. Mas vamos ler todos os nomes, que todos os nomes são todos muito criativos. A gente tem o Rogério Morcego, né? Tem o Vaguinho do Emiliano. Então a gente supõe que existe o Emiliano e ele é o Vaguinho do Emiliano. Ele já é o derivativo, né? O derivativo. Huguinho. Grande Huguinho. O professor Lucas. Sempre tem um professor. Sempre tem um professor. Aí tem o Aguinaldo Luiz, que ele é mais bem civil, né? Não tem a sua. Olha, e esse nasceu em Petrópolis. Esse é meu conterrâneo. É verdade. Nasceu em Petrópolis, de Petrópolis para a Seropédica, olha só. Tem o Anderson do Gás. Suponho eu que lide com gás. Né? Não mais, agora é vereador. É, exatamente. É, e tem o Dedé Bananeiro, né? Como a gente já frisou aqui. Tem o professor Ivan. Também outro professor. Ele deve ser amigo do professor Lucas. É, a gente supõe que todo professor é amigo, então. Sim. O Nando Paixão, né? E o Bruno do Depósito. Então, seu xará aí, ó. É. Do depósito. É o Bruno do depósito. Que trabalha no depósito. E todos eles estavam em primeiro mandato. Olha que curioso. É. Curioso, né? Isso. Rolou uma renovação da Câmara de Vereador. E todos eles estarão aí, não sei se estarão, mas a Câmara vai passar por nova votação esse ano, pra você, que tá em Seropédica, poder votar no representante aí de vereança. E é muito importante você escolher bem seus vereadores. Exatamente. Por isso que eu disse que é muito oportuno. O prefeito pode ser o executivo, né? Mas o vereador é o legislativo e é quem fiscaliza o prefeito. Exatamente, então, assim, exatamente. Ainda que o seu prefeito favorito, né, o seu candidato favorito a prefeito, não se eleja, é importante que você vote no vereador que você acha que você possa ter o mínimo de confiança de que vai fiscalizar o prefeito eleito, seja o que você queria ou seja outro. Então, assim, é importante você pensar também nesse candidato que acho que as pessoas... Ah, um amigo meu falou pra votar nesse cara aqui. Não. É importante você dedicar pelo menos o tanto de consideração que você dedica à escolha do seu voto pra prefeito, dedicar também a vereador, tá? É importante. Exatamente, é importante mesmo, porque às vezes fica muito focado na figura do prefeito, né? E aí não nem vê. E a vereança é muito importante mesmo. Então procura, pesquisa, veja a biografia do sujeito ou da sujeita, né? E vote consciente. Vote consciente. Não vote a partir dos apelidos das pessoas. Não faça favor, isso. Não. Vote. Exatamente. É. Não vote porque é engraçado também. Não vote porque é engraçado. Nossa. Vote porque você acredita que ele pode fazer a diferença. Exatamente. Esse é o recado do Ao Acaso. Quem diria, hein, que o podcast ia terminar nessa nota... É tipo, eleição eleições. Não pode virar Ao Acaso. Não pode, jamais. Exato. Nosso podcast pode as eleições, exato. Jamais. Ficou bom, exatamente. Bom, olha... Terminamos uma nota otimista, talvez, dando dicas de eleição. Não de eleição, mas... Eu diria cautelosa. Não cautelosa. Otimista. Cautelosa é um bom... É mais cauteloso do que otimista. Então é isso. Nós passamos hoje por... A pergunta que eu deixo é sempre assim. O que que aprendemos hoje nessa primeira rodada na Wikipédia em português? Cara, eu diria que aprendemos que é uma experiência mais próxima, mais intimista. Verdade, talvez. Verdade. Eu diria que o fato de ser gringo ou ser em português não evita que caia assuntos que a Gabriela detesta. Sim. bom ponto. Sim. Eu diria que em termos de padronização, a Wikipédia em português tem muito que melhorar. Isso é impressionante mesmo, pois é. Não visitamos nenhum lugar, né? Muito ermo. Olha só. Nenhuma vila. Não há vilas. Mas visitamos um buraco negro supermassivo. Ah, só. Sim. E fomos pra Seropédica, de certa forma. É um lugar muito mais interessante do que qualquer vila. Excelente. E que nomeou o episódio do podcast como podcast 3C186. Exato, 3C186. Excelente, então esse foi o Ao Acaso 3C186. E nos vemos no próximo Ao Acaso, então.